não me conhece, não sabe quem eu sou, de onde vim, o que passei, quem me mandou. Quem não me conhece não sente minha dor, desconhece o meu sofrimento, o meu valor. Quem não me conhece não sente o chicote rasgando minha carne, não sente a sede, gosto de vinagre, não sente o cheiro do sangue no chão. Quem não me conhece não ouve o martelo batendo os pés, furando minhas mãos, não sabe o peso da cruz que eu levava sem ter condições. Quem me conhece pelo nome me chama, quando falam de mim seus olhos choram, sei que me ama. Quem me conhece sabe o peso da cruz, sabe a dor do chicote, porque eu morri. Jesus, quem me conhece pelo nome me chama, quando falam de mim seus olhos choram, sei que me ama. Quem me conhece sabe o peso da cruz, sabe a dor do chicote, porque eu morri. Jesus, quem me conhece pelo nome me chama, quando falam de mim seus olhos choram, sei que me ama. Jesus.